aos 1-4, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 108, grato, boa tarde. Papa Romeu, Charlie, Fox, Charlie, no solo de Salvador, 1-4, confirme o pátio de destino. Saí da Borba, para nível 240. Ia sair da Borba, nível 240, Golf Bravo Indiano. Autorizado ingresso, questão, autorizado cruzamento após Quebec, Mike e Lima. Na Lima, solo 121, decimal 1 para ingresso no Grande Pátio. Oscar Romeu Charlie. Azul 6918, tráfego avistado. Autorizado pouso pistão no zero, vento 100 graus, 149. Livre pouso na 10-69. Romeu Charlie, Fox Charlie, autorizado via Papá, Zero Star. Boa tarde. Tango, uniforme November. A Enrimar confirme já acionado e pronto para a decolagem? Sim, decolagem por conta e risco na Enrimar. O vento no aeródromo de Salvador, 100 graus, 14 nós. Reporte solo, quais são? Reporte fora do solo. Bossara 2591, desça para 2510. Após o TAP e a PROA do Serra dos 366, autorizado para o procedimento é RNAV. Ciente, após o TAP 366, confere a 2591. Irmo e descida para 2510 com ajuste na 091. Para 2510, estado no 091, 2591. Vitor, Ecotango da presente, qual seria ideal para o destino? Sente autorizado voar direto do destino, ainda mantendo 1.510 devido a tráfego na aproximação. Tomei a chama e controle. 1208, tem um bom voo. Tango, uniforme, November. 208, obrigado. Estou em Salvador, muito boa tarde. Aqui 4198, pode esperar aqui. Azul 4118, boa tarde, alinhar e manter, cabeceira 10. Ali mantendo 10, azul 4, como falou. Azul 6918, solo azul 7, direita agora 121, decimal 1. 21, boa. Liga. Tá, decolou do Enrimar para LC, tá no momento 1 minuto, Raposo. Gente, não atrasa frequência no setor, tem frequência livre. Frequência livre, obrigado. Golf Bravo Índia, vou ir na Praia de Borba. Praia de Borba, Golf Bravo Índia. 7, prossiga com a Proa Norte aguardando transferência. Na Proa Norte aguardando transferência, patrulha 10. Azul 4118, autorizado a decolagem aqui, estão no zero, vento 100 graus, 13 nós. Decolagem azul 4118. Patrulha 10, 120, decimal 8, agora o controle, tem um bom voo. 1208, muito grato ao regresso. 2, passarei do 2233, pode 0 no 0, passarei do 2233, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1 no 0. Alinhar e manter 1 no 0, 2233. Espera, está pronto, Papatango Oscar Romeu Charlie. Sente, Papatango Oscar Romeu Charlie, mantém o ponto de espera da 1 no 0. Confirme, a que distância será do VR Salvador no nível 050? No máximo 20 milhas. Gente, suba inicialmente até 3.000 pés, Porte 20 milhas afastado de Salvador. Porte 20 milhas afastado de Salvador. E tomará 20 milhas de Salvador no 4. Boa. Autorizada a ascensão para nível 065, quando possível o seu estimado para pouso. Boa tarde, Oceano 6210. 6210, a senhora identificação dessa via chega da MARI para nível de voo 050. 050, identificou na MARI, a possibilidade de é para aí, tá? Mantenha a chegada, guarde. Controle Salvador, batalha, azul 4118. Azul 4118, contato radar na decolagem, se devia sair da Arbo 1 para nível 360. Sobe via 360, Arbo 1, azul 4118. Passou o CA Victor 366, posta aérea 2591. Posta 2591, completo chame torre 118, decimal 95. 1895, posta aérea 2591. Torre Salvador, boa tarde, posta aérea 2591. Posta aérea 2591, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Pistão no zero, aguarde autorização de pouso, 2591. Prossiga. P038, copiado. Patongo Mike Bravo e Yankee, serviço rodar encerrado, 57 milhas sudoeste do VOR de Salvador, mantém o nível 180 e chame Léo 120 décima 1. Tente, o Guardião 01 decolado aos 21, prossiga com a pro sua aguardando transferência de comunicações. Vai aguardar transferência de comunicações inicialmente com o ProSul, Guardião 01. Muito obrigado. Do 2233, decolado aos 22, controle agora 120 decimal 8, tem um bom voo. 1208, batalha. Tango uniforme 90, prossiga. Guardião 01, a atingir a linha do litoral, chame o controle 120 decimal 8, tem um bom voo. A atingir a linha do litoral 108, obrigado, até a volta. Controle Salvador, boa tarde, passaria do 2233. Passaria do 2233, contato radar de decolagem, como minha saída foi autorizada? Foi a borba, senhora. Sim, desculpa, via saída da borba para nível 160. Via borba 160, 2233. Uniforme November, chame a torre 118, decimal 95. 118, Marcos, obrigado, viu? 1-0, o vento 090 graus, 1-4. Autorizado pouso, força aérea 2591. Firmo, sub mantém em condições visuais 1-05. Controle Salvador, boa tarde, Guardião 01. Prossiga. Decolado Salvador, senhora, vai para sobrevoo o circuito dos fios elétricos de Joaquina. Patrulhamento local, meia hora de voo, estimado. Está agora no farol de Itapuã, 210, vai pela linha do litoral. Gente, reporte sobrevoo, iniciando sobrevoo no circuito, Guardião 01. Confere, iniciando sobrevoo no circuito. A senhora tem conhecimento de alguma outra aeronave no circuito? Negativo, apenas o Guardião. Muito grato. Passaria 2223, curve à direita na proa de borba, a fim de evitar a área proibida de Iraçu. Ok, Direita, pro de bala, 2233. Prossiga. Autorizado. 050, o patrulha 01. Autorizado 050 para o patrulha 01. 2223, possível incremento à razão de subida para 160, tráfego 12 horas 9 milhas, fusão 030 para nível 050, a Eco Charlie 20. Certo, está incrementando, 2233. Correu o término por novembro e já avisou ao Corrimar. Sim, já toque remetida por conta em risco na Rimar, reporte para iniciar remetido, pelo uniforme novembro. Cortará iniciando a remetida em novembro, obrigado. Golf Bravo, Índia, confirme o estimado para pouso. Quando atualiza o tango uniforme 90, apresenta o 360 pela esquerda? Afirmo, tango uniforme 90. Confirme. 2025, Golf Bravo, Índia. 2025, a pro ideal para o destino, qual seria? Faça uma série. Voo 969, acendo identificação. Dessa via, chegada posta para 4 mil pés com ajuste na 011. Identificou 4 mil com 109. Autorizado virar destino, chame Recife, frequência 12685, alterno 2545. 2685, 2545, vou para você. Xandé 6314, pronto, corrigido no 0. Gente, o Xandé 6314, autorizado ao AMI manter cabeceira no 0. Mantenha 6148. Azul 41, 18, chame Recife, 128 decimal 3. Correção 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. Azul 41118, copiou o controle? Negativo, 418, pedir por gentileza. Chame Recife, 128, alterna 260. 128, 1260, obrigado. Trono Salvador, é o Papatango Oscar Romeo Charlie, boa tarde. Papatango Oscar Romeo Charlie, contato radar na decolagem. Já via saída Arbor 1 para nível 360. Ok, Arbor 1 para 360. Passaria 2223, confirme ideal para a barreira. Aguarde. Então para a barreira 297-2233. Tem, está autorizado. Direto destino, passaria 2223. Correção, passaria 2233. Direto barreira, 2233, grato. Boa noite, 69, reautorizado descida para nível de voo 060. 060, boa noite, 69. Azul 4206, oceano identificação, dessa via chega na Mari para nível de voo 070. Na Mari 070, Papa Romeo Victor Eco Tango, afastado 38 milhas de Salvador, mantém-se voo de São José Uai. Para serviço de informação e alerta, chame Recife, frequência 126, correção 1288, alterno 260. 1288, 1280, Papa Romeo. Autorizado descida para 2500 pés, com ajuste no 091, Após a etapa da RB 366, autorizado o procedimento da RMAC. 2.500.000 após a etapa de 366, vai informar a estabilidade. Prossiga. E frequência livre, Guardião 01. Do 4206, reduz a velocidade para 2509, inicialmente o número 3, para aproximação. Vai prosseguindo, na pro TRV com o 19, obrigado. Preciso. Eu? Ocean M3 14, decolado aos 30, controle agora 120, decimal 8, tenha um bom voo. Ocean M3 14, decolado aos 30, controle 1208. 208-6314. 6314, decolou, não se expôs. Canal 6314, contato radar na decolagem, sua via sair da Borba para nível 340. Da Borba 340, 314. 1620, no ponto espera, 10 pronto. 1620, boa tarde, autorizado alinhar e manter esse cabeceiro 10. Alinho não tem 10, vou 1620. Tente, Papa Romeo, Tango, Uniforme, November. Volte ao controle 1208 e tenha um bom voo. 208, obrigado. Pelo? Até 10.000 pés. Tente, após, confirme a velocidade que irá manter. Mantém então 2509 na descida, gol 1869. Controle do Tango Uniforme November, já visual com a LC para posicional. Gente, no atraso conhecido, tem frequência livre. Obrigado. Decolagem pistão no zero, vento 100 graus, 129. Não autorizado a decolagem para o 1620. 3097, quando espera no 0 por hora. Tente, o gol 1097, após a rolagem do Boeing da companhia, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Espera a companhia que decola, alinha e mantém o 10, gol 1097. Controle ao Santos 190, para 170, para 160. Santos 190, acione a identificação dessa via chega da marca para nível 080, reduz a velocidade para 2509, número 4 para pouso. 250 via, outra 3190. Então, quilo Romeo Oscar, prossiga. Quilo Romeo Oscar, inteligível a mensagem 3.500 pés, confirme. Quem está a quantas milhas de Salvador? 3, controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. 208, controle, obrigado, boa tarde, gol 1620. Controle Salvador, boa tarde, gol 1620. 030 e continue subida para nível 340. Foi bloqueado para 6314. Mantenha a subida até o 340, é isso? Sona 6314, curve à direita para o 025 e continue subida para nível 340. Direita 025, subindo, mantendo a subida do 340, solicita 300, nível final para a Petrolina. Gente, sub mantém o 300, aguarde autorização de risco como nível final. Motivo da vetoração, tráfego na posição de 1 hora, 13 milhas, rumo sudoeste, cruza o nível 095 para o nível 060. Sim, a gente tem um tráfego na esquerda. 314. 120, decimal 8. O gol 1097, autorizado a decolagem em pista 10, vento 100 graus, 12 nós. Fiz decolagem 10, gol 1097. A decolagem ia sair da Puca Sul para nível 370. Puca 370, gol 62. Na 6314, tráfego já superado, autorizado a reassumir a navegação na proa de bordo. Direto borda 6314. Vento 100 graus, 12 nós. Obrigado. 4101189. Azul 4206, desça para nível de voo 050. 050-4206. Oscar Romeu Charlie, chame Recife 1288 ao termo 260. 1288-1260, obrigado. Passaria 2233, chame Recife 1685 ao termo 2545. 2685, confirma a secundária para gentileza. Secundária 1245. 2545, boa tarde. Kilo Romeu Oscar, confirma o transponder estacionado. Passa o transponder para 0223, confirme o POB. 0223 o transponder e confirme o POB. 308, boa tarde, gol 1097. Ocean é 6210, autorizado pouso pistão 10, vento 100 graus, 13 nós. TV pouso 10. Via 360, gol 3190, desça para nível de voo 060. Para o 060, som 1869, autorizado descida para 2510, ajuste na 011, autorizado procedimento RMAG, reporte passando o servidor 366. 2500, autorizado, RMAG, reportado passando 366, ajustado no 869. Então, 3835, pronto. Negativo, 3835. Gente. 4206 para sequenciamento após etapa, voo servido 368. 368 após etapa, 4206. Na 6210 no solo 38, libere a direita, chame solo 121 decimal 1. 3835 agora totalmente pronto. Estão 3835 autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinha manter 10, 3835. Zero como nível final. Apresente chame em Recife 12685, alterna 12545. 2.800, 2.45, Recife 300 ao nível, obrigado, 6.3.14. Azul 4206, desça para 4.000 pés, ajuste no 0.1. 4.011, 4.206. 420, chame Recife 1685, alternativo 12545. Recife 2685, 2545, obrigado, boa tarde, bom, no 620. Boa tarde. Passando 366, estabilizado visual 1869. Bom, 1869, chame a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. É. Novo Salvador, boa tarde, bom 1869. Está estabilizado a aeronave da 10, visual. Gente, bom 1869, boa tarde. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Consegue, aguarda 69. Aceleram e informarem. Desça para 4.000 pés, ajuste na 09. Então 3835 decolado aos 40, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. Obrigado, Salma, boa tarde. Trulha 01, confirme se já está visual com Seasa. Atenta, já está no vertical, visual para o campo também. Gente, chame a torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, muito obrigado. Torre Salvador, patrulha 10. Patrulha 10, o ajuste 10-11, continue a aproximação, reporte vertical da Enrimar. Reportará vertical da Enrimar, o patrulha 10. 66. Controle Salvador, boa tarde, 3835, perfil da DAEL. 3835, contato radar decolagem, vazia DAEL para nível 360. Livre ascensão ao 360, via DAEL, 3835. 097, chame Recife 1288, alterno 260. 097. Chame Recife 1288, alterno 260. 260, obrigado. Aguarde azul 4206. Chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1795, 4206. Tango uniforme novembro, prossiga. Mas o transponder para 0224 mantém ainda o setor do Serra Índia, Eco Índia, aguardando para prosseguir para Enrimar. 0224, está mantendo o setor, está me informando. Estude que mantém, Tango Uniforme November. Está mantendo o campo aberto, mantém o decolor. Gente, mantém o setor. 0024 da Enrimar. Delta Fox, go ahead. O direto Graia, o patrulha 10. Continuar na aproximação, vai dar a autorização para pôr direto no Graia, aéreo patrulha. Conforme Squawk. To 0225. Estado táxi, reposto no ponto de espera da Oscar, o Papa Romeo X Mike X3. R1, 1500 feet. minha pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, o Lima Fox Tango. 3190 autorizado, procedimento RNAV, descida para 2500 pés em forma estabilizada. Amarais. Tango, uniforme November, autorizado para seguir para o CEASA, com a sua visão em forma. Não ciente da posição CEASA, seria autorizado voar, seria CEASA 90? Está passando a posição CEASA agora pelo radar, essa minha torre e coordene o pouso em RMAR. Tango, uniforme November. Essa é uma torre, coordene uniforme November, obrigado. Pelo Romeo Oscar, reporte o condutor visual com tráfego na posição de 3 horas, mantendo 1.500 pés, destino Salvador. Está agora a 1 milha. O Eco Charlie 2-0 no helicóptero, à sua esquerda, aproximando para um hangar, à esquerda da final da pista no 0, não interfere com seu pouso, mas o 4206. 06, sim. November já visual com a RMAR? Afirmo, Sete, pouso por ponto e risco na RMAR, reporte solo controlado, vento no aeródromo de Salvador, 1110 graus, 12 nós, tango, uniforme November. O azul 4206, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1110 graus, 10 nós. E reposto, 4206. Tando, 3, 1, 9, 0. Quente, chame a torre 1, 8, 9, 5. 18, 9. Quente, devido a tráfego final da pista no 0, mantenha a posição, Papa Romeo Lima, Fox Tango. Pelo Romeo Oscar, o tráfego mencionado está agora na posição de 12 horas, Papa Alfa 3-1, mantendo 1.510, rumo Nordeste, irá segui-lo para pouso em Salvador. Como é que é? Já avisou para trás, seguindo número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. A espera pronto, bom, 1969, visual aeronave na curva. Tente o gol 1969 e mantenha o ponto de espera. Pronto, eu mais espero o gol 1969. Lima Fox Tango, pronto? Usada a decolagem, pista 17, o vento 1110 graus, 12 nós. Lima Fox Tango. O meu Eco Mike X3, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 17. Cabeceira também certo, seguindo o Delta Fox, já visual comigo. Gente, mantendo a separação visual com o tráfego, autorizado no 1500 pés. Mantendo a separação visual com o Delta Fox, de hora. Romeo Lima, Fox Tango, decolado aos 47, controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. Muito obrigado, 1208, Tango. Tan 3190, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 10 nós. 100, pouso autorizado. Papa Romeo Lima, Fox Tango, contato radar na decolagem. Sua via saída da EL para nível 400. Via saída da EL para o 400. Tango. Tango Eco Delta Fox foi o Darak Seasa. São 3835, chame Recife, 128 decimal 35, alterno 25 decimal 1. Tem que chamar Recife, 3835, grato. 28835. Afirmativo, é o SAM, 3835, vai chamar o 2835, 1251 alternando. Afirmativo. no 69 após a passagem do Airbus da Tana curta, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Airbus alinha e mantém voo não no 69, na zero. Autoriza a proa de descer para o Papa Romeu Lima Fox Tango. Mantenha a saída, aguarde autorização de Recife. Aguardando. Do perfil da saída, Lima Fox Tango. Dan 3190 no solo 50, libera a direita, solo 121 no decimal 1. Delta Fox, period final 17, runway 17, contact the tower 118 decimal 95. O Papa Romeo Eco Mike X-Ray decolado ao 51 no controle 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, boa, até a próxima X-Ray. Cliente, o Eco Delta Fox, o ajuste 10 no 1, autorizado da presente final da pista 17, reporte na curta. Passivo, como 11, reporta na curta, o Eco Delta Fox. Aí, Salvador, boa tarde, só 9063.0, pronto. Então 9063, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar, manter 10, só 9063. É o Lima Fox Tango, autorizada para hoje Dendê. Lima Fox Tango, curva direita, tendo direto Dendê. Gol 1169, decolado a 52, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Obrigado, bom serviço, 208. Gol 1169. Gol 1169, contato radar na decolagem. Sua via da El para nível 360. Da El 360. Autorizado, Leda. Autorizado, 1169. Papa Romeo Lima, Foxtrot Tango, chame Recife em 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 12835. 1251. Lima Fox Tango. Muito obrigado, bom dia, boa tarde. Igualmente, boa tarde. Valeu, Lula Romeo Oscar, já me dá uma forma 7. Entre Lula Romeo Oscar. Mantenha ainda a proa de Ciasa, chame a torre em frequência 118 decimal 95. boa tarde, Kilo Romeo Oscar. Tango Kilo Romeo Oscar, boa tarde. O ajuste no 0 no 1, autorizado final da 17, reporte vertical da RMA. Estaremos, vertical da RMA, o Romeo Oscar. Tenha saída agora de autorização de Recife, Gol 1 no 69. Grato. Sobe 063, decolador 55, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208. Boa tarde. Salvador, tá 9063. 9063, contato radar decolagem, suba e a saída da El para nível 340. Da El 340. Kilo Romeo Oscar autorizado voar direto para a cabeceira 17, reporte na curta para pouso. Adiel, passaram na curta da 17, o Kilo Romeo Oscar. Até se pode voar da El? Sapatango Kilo Romeo Oscar, tráfego avistado, autorizado pouso pista 17, vento 090 graus, 109. Fazer pouso na frente, Kilo Romeo Oscar. Ou 1169, chame Recife, 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2235 decimal 1. Romeo Echo Mike X-Ray, chame Recife, frequência 128 decimal 8, alterna 26 decimal 0. 2828 X-Ray, boa, até a Avião 01. Avião 01. Kilo Romeo Oscar, somou 59, livre táxi, via papá até o parque 5, frequência livre no corte. Sua 9063, chame Recife 122.35, alterno 125.1. 2235, alterno 251, 9063. 406, prossiga. Guardião 06, vento no 1, 0 graus, 1, 3, 9, já pode fora de solo, 1011, ajuste. Só reporte no ponto de espera da hoje. Zuma 973, sua aposta está no 04. Zuma 973, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento no 0, 0 graus, 1, 2, 9. 34 no 0, Zuma 973. Afirmativo, Guardião 06, 1, 1, 0, 0 graus, 1, 2, 9. Decolagem autorizada. Está fora do solo, Guardião 06. 7, Guardião 06, segue para outro farol de Itapuã, aguarde transferência ao controle. Farol de Itapuã, aguardando transferência ao controle, Guardião 06. Prossiga, estamos no farol novembro. Estamos no farol novembro, 1-0, 0 graus, 1-9, vento, ponte fora do solo. Seja colagem autorizada, pista no zero. 1 no 0, 0 graus, 1 no 1 nós. Pista colagem no 0, 0 graus. Primeiro transfere controle 1 no 2, 0, 2, 8. 1 no 2, 0, 8, né? Controle Salvador, meu, boa tarde, é o Guardião 06. Eu sigo o Guardião 06. A vertical de Itapuã, mantendo 500 pés, intenciona sobrevoo do centro administrativo e posteriormente sobrevoo do circuito. Sim, já posso iniciar um sobrevoo no CAB Guardião 06. Forçará CAB 6. Com 06, confirma o tempo total de voo. Uma hora. Copiado. TGF. Ok, aguarde transferência quanto ele está no final, velho. Só novembro, chame 1-208. 208, novembro. Azul 6973, decolar 212, controle 1-208. 208, boa tarde. Já avisou o comandante CGM? Reporte para Praia do Forte, Tango Uniforme Novembro. Reportará para a Praia do Forte, Tango Uniforme Novembro. Controle Salvador, Azul 6973, o perfil da DAEL, boa tarde. Azul 6973, boa tarde, contato radar na decolagem, Tupã Paranga 320, via saída da DAEL. 320, o perfil da DAEL, 6973. Controle, o Wagner Zaramengo, estamos sobrevoando o cabo.